Irmãos, é muito importante a gente orar pelos outros, mas fazendo o maior esforço para tentar entender a situação dos outros. Entender? Claro, quando a gente está com saúde boa e o outro doente, não tem como a gente se colocar 100% no lugar do outro. Não tem. Mas de a gente tentar o máximo se aproximar daquela pessoa e com aquele sentimento dela se aproximar a Deus. Essa irmã fez uma cirurgia. Ela colocou, recebeu o rim da mãe dela. E vinha tudo muito bem. Muito bem mesmo, acima da expectativa. E agora começou a dar um sinal, fiquei sabendo agora, na oração. Hein? Começou a dar um sinal de rejeição. Por isso que eu digo, tenta orar como se você estivesse no lugar dela, ou se você fosse o pai ou a mãe dela. Como é que a gente ia orar, né? É disso aqui para mais, eu não é, irmãos? De a gente se atirar no chão e clamar, Deus tem misericórdia. Porque levar uma vida também, olha, preso às máquinas de hemodiálise, é muito duro para quem tem que passar por isso, né? Talvez vocês já viram pessoas nessa condição, é muito sofrido, né? Por isso, lembre de orar por ela também. Lembre de orar. Eu sei que Deus ouve o nosso clamor. Amém, irmãos? Vamos abrir a Bíblia no capítulo 2 do livro de Efésios. Efésios, capítulo 2. É um dos trechos da Bíblia mais lindos, mais recheados de verdades profundas. Veja aí capítulo 2 de Efésios. Acharam aí versículo 1? Versículo 1. Veja ali comigo. Primeiro, pegue uma caneta na sua mão. Pegue, tem que ter caneta. Olha aí, ó, já estão com a caneta na mão. Se está na bolsa, pode pegar lá, vou te dar um tempinho. Busca lá a sua caneta. Tem que sempre vir para o culto com caneta, tá? Bíblia, caneta, quem sabe às vezes até um bloquinho para alguma anotação. Mas dá para anotar aí na lateral, na margem da Bíblia, né? Ou no rodapé, ou lá em cima, naquele espacinho em branco. É muito importante você anotar. Quer anotar até a data? Hoje é dia 16, né? A gente bota ali 16, algo que Deus vai falar contigo. Diz ali então, 2:1, falando do Senhor Deus. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Pois nós somos feitura, ou recriados por Deus, e criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém, irmãos? Todo mundo diz aqui na palavra de Deus que todo mundo nasce morto. Como assim, pastor? Você ouviu o que disse a Bíblia, o que eu estou dizendo aqui através da Bíblia? Todo mundo nasce morto. Mas nós estamos vivos, mas morto espiritualmente. E o apóstolo já diz, olha, ele nos deu vida, porque só recebe vida quem está morto. E o que é que mata o ser humano? Tem duas coisinhas que o apóstolo falou aqui. Delitos e pecados. Delitos, irmãos, é quando a gente avança o sinal, tu transgrediu. O homem sem Deus, a mulher sem Deus, não consegue se refrear. Até ela pode querer se comportar, se conduzir, mas quando viu, avançou o sinal. Nas diferentes áreas da vida, talvez uns conseguem numa área, noutra, dar uma seguradinha, se comportar, mas não é só mediante situações e pecados visuais, às vezes são coisas interiores, e a pessoa avança o sinal em pensamento. Pois o apóstolo está dizendo que quando a pessoa anda, ela chega nesse mundo sem Deus, e ela vai se criando sem Deus, por natureza. Ao natural, todas as pessoas estão mortas. Alguém de nós podia pensar, mas pastor, e uma pessoa boa? Uma pessoa não é cristã, mas se conduz bem, segundo o padrão social de conduta, ela é uma pessoa correta. Ela ainda assim está morta, espiritualmente. Entenderam isso aqui? Sem Deus, a pessoa não se comunica com Deus. Ela não tem, vamos dizer, apetite por coisas de Deus. Você deve conhecer pessoas de bem. Pessoas honestas, pessoas boas, bons pais, boas mães, ou bons professores, bons líderes na sociedade. Mas estão mortos, porque eles apenas se relacionam com pessoas e não se relacionam com Deus. Tudo bem até aqui? É verdade isso ou não é? É. Pois olha mais, os pecados, além dos delitos, além dessa atravessar a fronteira proibida. O pecado é quando o ser humano, ele erra o alvo. Antigamente tinha um ditado, que até hoje ele existe. E dizia assim, todos os caminhos levam a Roma, né? Alguém disse a Deus, isso também é verdade, tá? Mas antigamente dizia, todos os caminhos levam a Roma, lá na antiguidade, lá na Idade Média. Outros dizem agora, assim, a segunda frase, todos os caminhos levam a Deus. Bom, isso não é verdade, meus irmãos, todos os caminhos não levam a Deus. E a gente vem vivendo cada vez mais numa sociedade em que a verdade não interessa mais tanto. As pessoas dizem, ah, cada um faz a sua vida, afinal, lá no fim vai dar tudo igual. Não, não vai dar tudo igual. Observe as pessoas que você conhece que amam a Deus e as pessoas que você conhece que não amam a Deus. Observe um ano, dois anos. Ah, pastor, em dois anos parece que é tudo igual. Tá, 10 anos. Ah, começa a dar uma pequena distância. 20 anos, 30 anos, 40 anos. Aí é um abismo de distância entre quem ama Deus e quem não ama Deus. E você viu então que a primeira condição que o Paulo, o apóstolo, está dizendo, que nós estamos mortos. Nós, quando eu falo, o não cristão, ao nascer, né? Agora tem uma outra coisa. Diz aqui que essa pessoa é levada pelo curso desse mundo. Imagina um rio. Um rio com suas curvas. E você joga lá nesse rio uma grande boia de isopor. O que vai acontecer com essa boia de isopor? Ela vai seguir o curso do rio. Se o rio vai em linha reta, ela vai. Se o rio tem curvas, ela vai fazendo. Essa grande boia vai água abaixo. Pois o apóstolo está dizendo o seguinte. Que a pessoa que não tem Deus, que não tem valores de Deus, que não tem convicções de Deus, ela segue a sociedade. Você viu? As pessoas que não amam a Deus. Às vezes a pessoa põe a confiança nela. Ah, essa pessoa aqui é a solução para a minha vida. Essa pessoa é a solução para o nosso país. Se ela não ama a Deus, mais cedo ou mais tarde, ela vai demonstrar por suas atitudes que ela está tomando atitudes contrárias a Deus. Essa semana aconteceu um fato no nosso país, quem viu as notícias? Um dos juízes, tão elogiado na questão anterior do julgamento do Mensalão, essa semana ele assinou um negócio aí que é para o pessoal do mesmo sexo casar. Né? Até uma, parece que o cartório não pode proibir, o cartório tem que fazer. Alguém viu isso? A sociedade viu, claro. Uma pessoa muito elogiada naquela conduta, quando cuidou das questões mais econômicas, mais de fraudes. Muito bem, perfeito. Mas agora, nesse item que envolve, vamos dizer, a moralidade do ponto de vista cristão, tomou outra atitude. Perceba, esse é o curso do mundo. Assim vai o mundo. Então, de repente, você não pode ser aquilo que popularmente se diz, Maria vai com as outras, né? Ah, todo mundo está indo para lá, estou indo também. O apóstolo diz que a pessoa está morta e a morta, morto não vai rio acima, morto vai rio abaixo. Eu morei em lugares em que os mortos passavam na frente da gente no rio. Como assim, pastor? Era um lugar que matava muita gente. Gente em questões de garimpo e coisa e tal. E lá a justiça era feita lá no meio do mato. E atira para dentro do rio. E os caras iam boiando, mas boiando sem respirar, tá? É. E a água vai... Quer dizer, quem está morto só vai correnteza abaixo. E aí nós, crentes, somos diferentes. Nós vamos correnteza acima. Não vemos. Por exemplo, os peixes, quando vão procriar, chega aquele período chamado piracema, já viram na televisão também? Quer dizer, o peixe, muitos deles, vão lá onde nasceram, para largar suas ovas. Eles vão lá para procriar, quer dizer, quem tem vida tem força, a vida de Deus tem força, para ir contra a correnteza. Não se deixe levar pela opinião pública, continue amando a Deus e as Escrituras. Força, meu irmão. Força, minha irmã. Coragem. Crentes são diferentes. O que é a igreja nesse mundo? A igreja é uma sociedade diferente. Nós não somos contra a sociedade normal, mas nós não nos adaptamos a ela. Cada vez mais virão estilos de vida e até algumas leis contrárias à Bíblia. Mas nós mantemos a nossa posição dentro da vontade de Deus. Não podemos abrir mão disso. Se alguém quer ser diferente lá fora, seja. Mas nós somos assim. Amém? Olha o que mais. Eles andam no curso desse mundo. E tem mais uma coisa que governa os mortos. Estou falando de morto espiritual. Quem é o outro? O mundo governa a pessoa que não tem Deus. E mais, o príncipe da potestade do ar. Quem é esse príncipe? Não é o diabo e os seus demônios todos? As pessoas pensam, não conforme a mentalidade de Deus, elas não sabem, mas elas pensam conforme a vontade do diabo. Ah, pastor, falar isso até hoje não está em moda, isso até é meio feio. Meus irmãos, nós vamos falar sempre o que a palavra de Deus nos mostra, e a gente vê pessoas sendo guiadas pelo diabo. Você enxerga isso na sociedade ou não? Em famílias, em pais de família, às vezes mães de família, filhos, às vezes sendo conduzidos por mentalidades malignas. Às vezes a gente vê autoridades governando totalmente fora do padrão de Deus. Mas claro, aquela pessoa não conhece Deus. Muitas vezes, ou sempre que a autoridade social não conhece Deus, ela também está no curso desse mundo. Não está? Ela está correnteza abaixo. Pois o apóstolo vai falando praticamente assim. O homem na sua situação natural. A sua condição espiritual. Veja. Então, sem Cristo, tu estás morto. Tu estás sendo levado correnteza abaixo. Tu estás sem vida alguma. Diz ali que no verso 3, bem no finalzinho. Filhos da ira. Sabe quem são os filhos da ira? Da ira de Deus. As pessoas que estão indo para a condenação. Então, três são as condições da pessoa sem Deus. Três. Você viu o que o apóstolo disse? Está morto, né? Então, está sem vida. Ela é levada pelos outros. E ela está indo para a ira. É uma situação desesperadora. Ela está como que também, olha lá, morto, ou diria escravo, porque ela é levada pelos outros. E ela está indo para a condenação. até o verso 3, versículos de 1 a 3, a situação do homem é essa. Você já viu que sempre você quer criar uma lei nova, uma situação nova para regular o convívio social e sempre alguém transgride? Ainda bem que existem leis, mas lei só não resolve o problema da sociedade. Você já viu isso também? Não resolve. Ainda que elas meio que regularizam o comportamento ou o mau comportamento humano, mas ela não resolve. Veja, a situação do ser humano, ela está debaixo de um poder diabólico. Se você tem uma pessoa na sua família que não é cristã, ou se você chegou aqui e você não é cristão, você não entregou a tua vida para Jesus, eu não vou nem te pedir desculpa. Mas tu está debaixo de um poder maligno. Eu não vou te pedir desculpa porque eu não estou falando uma coisa errada. Se você não é um crente em Jesus, se você não ama as Escrituras e o Deus das Escrituras, e você não entregou a sua vida para aquele que morreu por ti, você ainda está sendo levado correnteza abaixo. Ah, tu está caminhando para a ira. Tu está caminhando para a condenação. Bom, mas a pregação não termina aqui no versículo 3. Como é que começa o versículo 4? Olhe na sua Bíblia e marque essas duas palavrinhas. Eu fiz uma volta assim, um círculo nessas duas palavras. Olha o verso 4. A situação é desesperadora. E aí vem o apóstolo e diz: mas Deus... Marca na sua Bíblia, por favor. Mas Deus. Deus sabe a situação desesperadora de cada um. De um homem, de uma mulher que vive sem o Senhor. Deus sabe que aquela pessoa está sendo levada pelos outros. Que ela é dominada pelo diabo, ainda que ela não saiba. Deus sabe que ela está morta espiritualmente, mas Deus não desistiu do morto. Deus não desistiu do escravo. Deus não desistiu do condenado. Entendeu aqui, meu irmão? Do verso 1 a 3, a situação é aquela. Mas Deus não desistiu. Se você está aqui e você nunca entregou a sua vida para Jesus, eu tenho que dizer, mas Deus não desistiu de ti. Pode ser que pai desistiu de ti, mãe desistiu de ti, parentes desistiram de ti. Pode ser que até a polícia desistiu de ti, não te aguenta mais. Mas Deus não desistiu de ti. Tenho um conhecido meu, que por muito tempo tiroteou com a polícia. Bom, é conhecido, tá? Não é amigo. Não vai alguém, ô pastor, que negócio é esse? Os tiros que eu dei nunca foi em ninguém até hoje, tá, pessoal? Sempre foi, antigamente, quando eu caçava. Mas esse conhecido, que hoje é um irmão de fé, ele, a última vez que foi numa delegacia, depois de aprontar na sociedade, o delegado olhou para ele, botou a arma assim, na frente, faz muitos anos, tá? Acho que hoje isso até é meio proibido, mas antigamente valia mais. Tu desaparece da minha frente, eu nunca mais quero te ver. Tu sai daqui agora e tu não olha para trás, senão eu te apago agora. E o rapaz foi embora daquela delegacia. Chegou em casa, a mãe dele estava de joelho orando. A mãe era crente. Estava orando. Quando ele chegou lá, ele já chegou em casa, chutou a porta, quando viu a mãe ajoelhada ali. E ali aquele, que até então era bandido profissional, se quebrantou e se converteu. Hoje ele serve a Deus. Irmãos, uma oportunidade, que uma autoridade, olha, isso nem é comum. Talvez nem o delegado sabe por que fez isso com esse. Porque o normal era prender. Mas disse, tu não olha nem para trás que eu te mato agora. Pressão de delegado e oração de mãe, parece que funciona. Parece que funciona. Mas Deus, quando todo mundo tinha desistido dele, a mãe dele não tinha desistido. E, sobretudo, Deus não tinha desistido dele. Deus não desiste. Olha, nós, ó, diz até, vós estavais mortos. Sabe por que Deus não desiste de quem está morto espiritualmente? De quem está condenado? De quem está indo com a sociedade na correnteza? Sabe por que Deus não desiste? Porque nós fomos criados por Deus. Nosso corpo, nossa alma, nossos sentimentos, nossa inteligência, nosso espírito humano foi criado por Deus. E Deus não abre mão de perder nem uma unha nossa para o diabo. Tem irmão que diz assim, ó, salva a tua alma. Tá bom, mas Deus salva mais que a alma, você sabia? Deus salva a alma e espírito. A pessoa, ah, o corpo não presta para nada. Deus vai ressuscitar o corpo e transformá-lo? Então presta, porque não fica nem um pedacinho para o diabo. Deus, quando salva, salva tudo. Amém, irmãos? Se não, você já viu, tem umas igrejas que tem assim uma cruz na frente e está escrito na cruz, salva a tua alma. Quem já viu isso? Já viram, né? Pois eu quero dizer, salva a tua alma, salva teu corpo. Salva o teu espírito, o Senhor salva, porque Deus é rico em misericórdia, e diz aqui, ó, Ele nos deu vida. Mortos não geram vida para si próprios, eles precisam receber vida de fora. Você sabia que nem Jesus se auto-ressuscitou? Você sabia que Ele não ressuscitou a si mesmo? A Bíblia diz que Jesus foi ressuscitado. Quem é bom de português aí? Não é usado a voz ativa, mas é a voz passiva, quando tu sofre uma ação. Jesus sofreu a ação do poder de Deus, e o Deus eterno ressuscitou seu filho. É isso que você se converteu por sua conta. Ah, um dia eu quis me converter. Não, foi Deus que tocou em você. E aí sim você respondeu, sim, Senhor, eu quero. Foi Deus que teve a iniciativa, foi Deus que veio. Entende, irmãos? O cristianismo é a única religião, a única, que é Deus que vem para nós. As religiões inventadas por homens, é o homem tentando chegar a Deus. Compreendeu bem a diferença? O cristianismo é a única religião em que Deus vem a nós. Seitas e religiões, aí todas as outras, não vou citar. Todas as outras é um mestre que diz que teve umas ideias, teve algum tipo de revelação, e ele então ajuda o seu público a querer chegar a Deus. Não, o primeiro passo sempre é de Deus. Porque mortos não têm força nenhuma, não têm poder nenhum, é ou não é? Então eles precisam receber a ação de Deus. A outra situação, está indo rio abaixo, levado pela sociedade, escravo da sociedade. Escravos que estão enjaulados não se libertam. Quem tem a chave, diz a Bíblia. Quem tem a chave? Jesus tem a chave, a Bíblia diz. Outra coisa que fala, além de mortos e escravos, os condenados à ira. Nenhum condenado sai da condenação, a não ser que seja tirado. Se uma pessoa está sendo condenada num tribunal, ou está condenada, um juiz tem a autoridade de dizer, liberto. Pois Jesus tem essa autoridade de dar um outro decreto em nosso favor. Compreenderam, irmãos? Tudo o que está dizendo aqui. E aí o apóstolo, mas Deus é cheio, é rico de misericórdia. Ele nos deu vida. Agora, continua com teus olhos na Bíblia no verso 6. A coisa vai ficando cada vez, esse texto bíblico, se nós fosse desenhar ele, é como se fosse uma pirâmide, está subindo. Olha o que aconteceu, depois de receber vida, depois que você se converteu, a vida de Deus está dentro de você. Olha ali, juntamente com ele, com Jesus, nos ressuscitou. Quem é que te converteu? Jesus. Esses dias no programa de rádio, o jornalista perguntou, tu já converteu alguém? Alguém viu? Se eu não. Eu não consigo nem transformar uma mosca em mosquito. Alguém consegue aqui? Não, né? Vou converter uma alma, de que jeito? Mas Deus converte. É isso que nós estamos falando aqui. Deus converte. Pois, veja só, Ele nos salvou, nos ressuscitou e a coisa está subindo. E nos fez assentar nos lugares celestiais, em lugares altos. Da onde saímos? Não saímos do túmulo? Mortos, mortos estão no túmulo. Não saímos da escravidão do mundo, indo correnteza abaixo? Não saímos da condenação, da ira? Sim. Então nós podemos dizer, nós saímos do túmulo para o trono. Lugares celestiais é um lugar de governo. Quem está em lugares celestiais hoje sentado? A Bíblia diz que é Jesus. Mas e nós? Nós não somos o corpo de Cristo e Cristo é a cabeça? Então nós estamos também. Ainda que nosso corpo está aqui na terra. Mas nós temos condições de governo. Olha o que acontece. Então veja a trajetória de uma pessoa cristã. Da miséria. Da ruína. Se colocado no trono. É isso que acontece espiritualmente conosco. Da morte para o trono. Mas não acabou aí ainda. Veja comigo o verso 10. Diz aí, olha. Somos feitura dele. Agora eu quero te pedir, escreve na sua Bíblia aí. No lugar da palavrinha feitura, bota uma flechinha para o lado. Bota assim, obra de arte. Pode escrever. Não, você não está pecando não. Eu sei o que eu estou te dizendo. Obra de arte. No lugar da palavra feitura. Meio esquisito, feitura, o que é isso, né? Aqui está dizendo que Deus pega um miserável morto espiritualmente e transforma numa obra de arte. Imagina, um artista que sabe esculpir em madeira, vê aí um tronco de árvore caído ou boiando o rio abaixo. Talvez nós, simples mortais, que não sabemos fazer nada a não ser cortar madeira e fazer churrasco. Nós olhamos para aquela madeira e dizemos, mas que churrasco vai dar, hein? Vamos queimar. O diabo olha para nós, vamos queimar no inferno. Agora sabe o que Deus faz? Como se fosse um artista, Deus olha um tronco, parece que não presta para nada. Diz, vou fazer uma linda escultura desse tronco. É isso que está acontecendo aqui. Deus olha para nós quando nascemos, quando estamos crescendo sem conhecê-lo, miseráveis. Destruídos, mortos, sem vida de Deus. E aí Deus diz, eu vou transformar esse homem, eu vou transformar essa mulher. E vou fazer uma linda obra de arte. É isso que Deus fez. Você consegue olhar para a sua vida de 5 anos para trás? 10 anos para trás? 20 anos? Lembra quem você era? Ah, pastor, não quero nem lembrar. A gente só lembra para glorificar a Deus. Não tem às vezes nada para comemorar lá no passado. É ou não é? A maioria de nós passou dias difíceis lá no passado. Mas o Senhor, por causa da graça, por causa da ação dEle, que nós permitimos Ele trabalhando em nós, as pessoas olham para você de repente e podem dizer assim, ah, quem te via, hein? E quem te vê? Vamos fazer essa expressão de maneira visual? Vamos fazer um olhar assim, feio. Quem te via, hein? Faz um olhar feio pro lado aí, pro amigo do lado. Quem te via? Assim, meio um ar condenatório, balançando a cabeça. Quem te via? E agora? Quem te vê, hein? Sorrindo. Quer dizer, do pior você foi para melhor. É isso que está aqui nessas palavras, meus irmãos. Se você vai na casa de um irmão da igreja, ou vai um dia num shopping e tem lá uma exposição de pinturas, de quadros, ou na casa de um irmão que gosta de ter algum quadro bonito na sua casa, e você olha, às vezes é algo lindíssimo. E se você gosta de quadros também, você vai perguntar o quê para aquele irmão, para aquela irmã? Quem é o pintor? Porque você está embasbacado com aquele desenho lindo. Talvez alguns de nós gostam de paisagens, outros gostam de flores. E tem a assinatura do pintor ou da pintora ali. Mas você, de repente, não conhece. E você, quem é o pintor? Não é isso que está acontecendo aqui quando tem a obra de arte? Deus olha, Deus trabalha em nós. E alguém começa a ver a transformação na sua vida. E esse alguém pode perguntar, quem é que está fazendo isso na tua vida? Quem é o pintor? Não é? Ou quem é o escultor? Se fosse uma obra em madeira, ou em pedra, ou coisa assim. Ou se você fosse para um médico, você está muito doente, você está mal e precisa de uma cirurgia dificílima. E você vai no melhor especialista aqui de Porto Alegre. E você é operado por aquele médico e daqui uns dias você está bem, você está super bem de saúde. E as pessoas vão ver que você está bem, elas vão perguntar o que para você? Quem foi o médico que te operou? Não é? Elas viram que deu resultado, elas querem saber quem é que fez essa boa obra em ti. Quem é que consertou a tua saúde? Ou perguntaríamos, quem consertou a tua alma? E isso daí nós podemos dizer, foi Deus. Eu era morto, eu era escravo, eu era condenado, mas Deus, por causa da sua riqueza em misericórdia, Ele me tirou do buraco e me colocou num trono. É isso que está aqui, meus irmãos. O que é que você fez? Sabe o que é que você fez? O que o morto faz? O quê? Nada. Se nós pudéssemos chegar num velório, e que Deus nos dê essa graça de chegar nesse ponto, e chegar na beira do caixão e dizer, levanta em nome de Jesus, e o morto levanta, o que que o morto fez? Para ganhar a vida de volta? Ele não fez nada. Ele recebeu uma ação de fora, uma ordem de fora. Entenderam? O que é que nós fizemos? Isso é a graça de Deus. Você não fez nada. Deus fez tudo. E a vida dele entrou em você. Aí sim. Aí você começa a ter condições de nadar contra a correnteza. Porque você tem a vida de Deus dentro de ti. Esse é um dos temas centrais da fé cristã. Deus habitando em nós. Deus nos dando o seu poder. Somos feitura dele. Está aí no versículo 10 ainda? Para que que Deus fez uma obra de arte em ti? Para te botar na estante, no museu? Para te pendurar numa parede? Para te encerrar dentro de uma igreja? Para que que Deus fez uma obra de arte de ti? Olha o para ali, olha o objetivo. Criados em Cristo Jesus, para o quê? Marca na sua Bíblia, e boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Antes de haver mundo, Deus pensava em nós, queria fazer de nós, e o objetivo da nossa vida era boas obras. Não é para conquistar a salvação, não, nós já estamos salvos. Não é para conquistar o amor de Deus, Ele nos ama, Ele amou, vimos aqui, Ele amou espiritualmente, Ele amou defuntos. Alguém diria, mas Deus é muito louco. É. Amar seres humanos na condição que estão os seres humanos. Seja no passado, seja agora. E não é isso que a igreja faz. Não é isso que você faz, amar uma pessoa, de repente, que está toda errada, você vai lá e mostra o amor de Deus para ela. Você mostra o carinho de Deus. Nós não estamos saindo por aí condenando ninguém. Nós temos um jeito de viver a partir da Escritura e vamos ensinar a vida de Deus. Claro que muita gente não concorda conosco, mas a nossa questão não é buscar o aplauso e a concordância dos outros. A nossa questão é agradar a Deus. Porque afinal, o mundo continua morto espiritualmente. E a vida está em nós cristãos. A vida está nos crentes em Jesus. Essa vida de Deus. Você tem experimentado tudo o que eu falei ou eu estou fazendo um discurso aqui que, pastor, esse negócio não é bem assim? Você tem experimentado a vida de Deus? Você tem ficado cada vez mais parecido com Deus? Você sabia? Você sabe? Quando nossos pais nos geraram, nós ficamos parecidos com eles, não ficamos? Alguns de nós são parecidos com a mãe, outros parecidos com o pai, outros são parecidos um meio a meio, né? Nós caminhamos parecido com nossos pais, você sabia? Nós falamos igual nossos pais. Muito dos nossos pensamentos, a maneira de pensar foi construída pelos nossos pais. Então, nas linhas gerais, eu diria que nós somos muito parecidos com o pai e com a mãe. Nas linhas gerais. Você concorda com isso? E quando a gente é de Deus, quando a gente se converteu pelo poder de Deus, pela ação de Deus em nós, você não vai ficar parecido com Deus? Parecido com Jesus? Você vai começar a falar como Ele. Você vai começar a agir como Ele, pensar como Ele. Você vai começar a amar como Ele. Isso é um processo, isso não é de repente, não. Mas a grande coisa, que você tem a vida dEle dentro de ti. É isso que a Bíblia ensina. O Espírito Santo de Deus vem dentro de nós. E Ele vai nos dar impulsos e força para andar conforme o Pai Celestial, conforme o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Ele é o primogênito, então ele é o mais velho, dentre muitos irmãos, é o que diz lá no livro de Hebreus. Depois de ouvir tudo isso, da miséria, destruição, condenação, que saímos para ser colocado num lugar desses, a gente vai dizer: Deus, eu não mereço. Sei, tu tem esse sentimento ou não? Eu não mereço, Deus. O Senhor fez tudo isso. Se você disser, eu não mereço, você acertou em cheio. Não merecemos mesmo. Não é isso a graça de Deus? Que Deus, sendo rico em misericórdia, decidiu nos amar. Se alguém tivesse de nós uma listinha de boas obras, olha Deus, olha o que eu fiz aqui. E você começasse a argumentar com Deus, olha, o Senhor tem que ser bom comigo por causa disso, disso. O Senhor tem que me dar o céu, o Senhor isso, o Senhor aquilo. Não entendeu absolutamente nada o que é ser cristão. Mas se você for como aquele homem que foi orar, Jesus contou essa história. Um homem que tinha tido muitos problemas e erros na vida, chegou lá dentro do templo, arrependido, quebrantado, se sentindo o pior homem do mundo, ficou lá no fundo, nem levantava a cabeça para cima, disse: Deus, tem misericórdia de mim, Deus, eu errei demais, me dá uma oportunidade, Deus. Eu não mereço, eu sei. E tinha um outro cara lá na frente, orando: oh Deus, aleluia, glória a Deus, ainda bem que eu não sou como aquele que acabou de entrar lá, Deus. Aí Jesus foi para casa e falou com os discípulos e disse: escuta aqui, vocês viram aquele homem lá na frente? Se achando? Vimos. E vocês viram aquele homem que lá atrás? Ele estava tão arrependido que ele não tinha nem coragem de levantar os olhos para Deus. Vocês viram? Vimos. E quem é dos dois que vocês acham que está perdoado? O que se gabava ou o que se quebrantava? Ah, o que se quebrantava, o arrependido lá no fundo. Pois é isso aí mesmo. É por aí. Aquele homem encontrou o reino de Deus. Não é por aí, meus irmãos. Quando nós lemos essa palavra de Deus, realmente nós caímos diante de Deus e eu não mereço. Mas como o Senhor me deu essa riqueza da misericórdia, eu recebo. Isso é a fé. Eu recebo. Veja. Verso 8. Porque pela graça, olha essa palavrinha aí, graça sois salvos mediante a fé. Tu recebe tudo isso pela fé. Antigamente ensinavam nas igrejas, tinha que fazer um monte de coisa para Deus gostar da gente, né? Tinha que fazer um monte de coisa para entrar no céu, até dar dinheiro, dar propriedades. Esse negócio está em alta de novo. Sabe o que Deus está dizendo na Bíblia? E a Bíblia não muda, meus irmãos. Mudam os tempos, pode aparecer espertalhões, pode aparecer de tudo. Mas a Bíblia continua sendo a verdade, sempre será. que você recebe as coisas de Deus sem dar nada. Você recebe a salvação, você recebe o amor, você recebe o cuidado. Mortos não dão nada para ninguém. E Deus dá. Isso é a graça de Deus. Eu não me canso de pregar sobre a graça e sobre a fé, meus irmãos. A graça é a mão de Deus que dá. A fé é a mão humana que recebe. A graça precisa ser recebida pela fé. Senão também a graça é desperdiçada, né? A Bíblia fala disso, mas hoje eu não vou me alongar nesse assunto. Vamos tomar ceia, irmãos? Com esse coração. Com essa mentalidade. Se a gente olha para o que o Senhor fez para nós na cruz, aqui lembrados no pão e no cálice, a gente vai dizer, mas o justo morreu pelos injustos. É. Deus é rico em misericórdia. Os condenados foram libertos. Os que estavam cativos pela mentalidade mundana, ganharam uma nova mente. Nova conduta. Não tem nada melhor nesse mundo. Nada. Das teorias, das filosofias de vida, das religiões. Não tem nada parecido com o cristianismo. Nada. Eu já estudei muitas religiões. Esses dias ainda falei para um moço que pensava muito diferente de mim. Vocês também ouviram, ele estava na rádio comigo. Pensava muito diferente de nós, mostrei o amor de Deus para ele nos intervalos e ao final. E eu disse a ele, tu tens liberdade por causa do cristianismo. Tu tens dignidade por causa do cristianismo. Porque noutras religiões, algumas, tu já teria sido executado há muito tempo. E eu citei para ele qual a religião que ele já teria sido executado. Noutras religiões, tu teria sido liberado para até aumentar o estilo de vida que vem tendo. Que também aumentaria a morte espiritual. O cristianismo nos dá dignidade para o pior homem do mundo, para a pior mulher do mundo. O Senhor te levanta. Porque você, se está aqui, ou nós em geral, apesar de mortos, podemos ser ressuscitados pelo Senhor. Quer dizer, ter uma nova vida já aqui nesse mundo. Amém, irmãos? Vamos tomar ceia? Eu estou assim muito, muito feliz por essa palavra de Deus que põe nós no nosso lugar e Deus no lugar dele. Ele é Deus e nós humanos.